estar de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa. Outra vez, cê não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Um plano B, se não pegar ninguém da lista, liga pra você.